Sejam bem-vindos. PY4 Romeu Sierra Bravo, repetidora do Clube de Rádio Amadores de Minas Gerais. Cramig informa. Dia 8 de outubro, provas em Lavras. Envio de documentos até dia 6 de setembro. Informações: py4romeucharlievictor.blogspot.com.br.